dorsa 3.0. Aguardando somente o modificador. Quem me chamou? É o OTAN 3603, para na posição aqui aguardando o balizador. Ah, boa noite, identifique, vista para 2000, informe estabilizado no IDS. Para 2000, reportará estabilizado no IDS, volta da terra. Nove 940, chame Recife 260. Recife 1260, 940, fora. Observador Cordial, boa noite, Altan 3603. 3603, siga. Por gentileza, o Altan 3603 estava Guarulhos, o senhor teria aprovado a saída? É, a rota, qual a rota que você tem no plano? É, Diné, eu perdi o 44. É, a Dael. Dael Graça. Localizador, o gol no 776. Gol no 776, complete a aproximação, chama tudo 1-1-8-6-2. 276, boa noite. Boa noite, gol no 776, final da 1-0. Gol no 776, boa noite, reporte serem checados. Quem se reportará, gol no 776? Embaixado travado, gol no 776. No 776, vento 1-1-0 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Ele me posta 10 gol no 776. 776, solo 03, solo 2909. 29, 776. Solo para noite, Bruno, 776 de Bruno Cisco. 076, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, Bruno 776. boa noite. Identificação, desça para 12 mil pés, altímetro 31, detrô de TAP. Chegar no mar. Detrô de TAP, só confirmando 1011 altímetro para 2000.